Boa tarde. Aqui começa mais um programa 226 oitavos do Paracatu Zoom, né? A gente hoje está tendo aqui a retomada, a revolta, né? De um sujeito que teve que abandonar o programa para fazer uma cirurgia e passou bem, fez uma cirurgia, tirou, aproveitou, já emendou com férias, parece que foi para Ilhas Caimãs, uma coisa assim. E aí, Ricardo, tudo bem? Boa tarde, Everton, boa tarde, ouvintes da Rádio Fiscar. Volto ainda meio de gaiato, né, chegando direto no estúdio aqui, né, vou pegar mais um programa Paracatu Zoom, Arte, Cultura e Pensamento, 6 horas da tarde, quarta-feira, sempre aqui fazendo uns bate-papos aí, bom estar de volta aí. E tá mais tranquilo. Minha voz ainda não tá 100%, vocês podem perceber, mas em breve vai estar até melhor, acho. É, esse negócio de ficar fazendo cirurgia plástica para mudar nariz, essas coisas assim. Fica mais bonito um pouco no rádio, né? Bom, gente, a gente tá recebendo hoje aqui, então a nossa pauta hoje é uma pauta um pouco complexa e séria, né? Porque é uma coisa que trata especificamente da região, mas assim, eu acredito que nós vamos conseguir tratar de uma maneira tão tranquila, porque a pessoa que está aqui, o nosso convidado, que é o senhor Francisco Alves, doutor, né? Excelentíssimo senhor doutor Francisco Alves, né? Não é o cantor das multidões, mas é o professor aqui da Universidade Federal de São Carlos, que faz um trabalho que, aliás, é uma polêmica, um assunto que a gente pode brincar muito, mas é de extrema seriedade, né? Que é a questão dos trabalhadores, o corte da cana na nossa região. Então, essa é a nossa pauta. A Marinês da Oficina Cultural deve estar chegando, né? Deve estar também, como o João Carlos e Bruno já começou a ensinar nossos convidados, né? Ou deve ter ido para outra universidade, ou deve ter ido para outro caminho, mas deve estar chegando para contar um pouco sobre os 18 anos que se comemora hoje na Oficina Cultural, né? Mas enfim, e aí, boa tarde, senhor Francisco, tudo bem com o senhor? Boa tarde, Elvio, maior prazer estar aqui mais uma vez no seu programa. Pois é, aliás, você fez um programa de estreia, né? Tive aqui no programa de estreia. Exatamente, que você acabou ajudando a entrevistar o Marco Antônio Rodrigues, né? Que foi um programa que a gente, foi um programa gravado, né? Que eu não ajudei nada, já. Eu fiquei aqui quieto. Ajudou sim, ajudou, foi muito bom. Bom, mas e aí, o que que você faz exatamente, Chiquinho? Posso chamar de Chiquinho, né? Aqui no pode, sem pode, problema nenhum, pode. Não vai acarretar nenhuma... Não, nenhum problema, nenhum problema. Mas enfim, o que que você quero faz... Eu só quero que me chame de professor Chiquinho. Tá, não chamar de professor Chiquinho? Não. Tá bom. Então, professor Chiquinho, é o seguinte, como é que é isso? Qual que é o teu trabalho aqui na Universidade Federal de São Carlos? Eu sou professor. Como sim, professor, mas o que eu faço que você ensino, pesquisa? Pesquisa e extensão. E o que que é a pesquisa? E a minha pesquisa é fundamentalmente sobre trabalho e trabalhadores. Trabalho e trabalhadores. E mais especificamente, eu trabalho com os trabalhadores do complexo agroindustrial canavieiro. Os chamados boias frias. Os trabalhadores que se submetem a essas condições de trabalho. O que eu estudo são as condições desses trabalhadores... nesse mar de cana, que é o estado de São Paulo, ou para usar uma expressão da minha amiga professora Maria Aparecida Moraes, que ela chama mar de cana e rio de álcool, que tá se transformando no Brasil. Que, aliás, foi minha professora, inclusive, não chegou, infelizmente não foi orientadora, porque também tive uma outra bela orientadora, né, tratando o tema. Nossa outra visita está entrando, esse barulho não é nenhum ruído de, né? Nenhum assombro, é a Marinês que está entrando, mas daqui a pouco a gente conversa com ela, tá, vai se ajeitando, mas enfim. A Marinês fez um trabalho. Olha, Marinês. A Maria Aparecida. A Maria Aparecida fez um trabalho. Já naquela época, década de 80, quando eu fiz ali a graduação, né? E ela fazia um trabalho de. Já tinha começado esse trabalho, inclusive tinha a Dincal também, que fazia um trabalho. Também, Dincal. A Unesp de Araraquara teve um departamento muito, muito interessante ali da sociologia rural, que fez um trabalho muito. Tinha a Dincal, a Maria Priscila Moraes, a Vera Bota, que trabalhavam com essa questão, dos banhos frios. Agora, tem sempre uma pauta que é bastante assim, questionável, inclusive pelo movimento sindical ou pelos, né, os outros que estão na luta ou que estão nessa batalha, sempre dizendo que a universidade tem um trabalho, tem uma pesquisa, mas que, de uma certa maneira, não corrobora com o cotidiano ali desses trabalhadores. Como é que eu sei, conheço o teu trabalho, né, sei da tua atuação e sei o quanto você é também uma pessoa que está diretamente ligada a essa pauta, né? O que você acha, de que maneira esses trabalhos da universidade contribuem para esse processo aqui, por exemplo, na nossa região? Olha, a gente tem na Universidade Federal, contribui diretamente. A Universidade Federal é uma universidade que mais produz para o agronegócio. Então é evidente que grande parte da produção, quer dizer, a Universidade Federal de São Carlos tem vários grupos de pesquisa que trabalham com a questão do agronegócio. Eu não trabalho com negócio, eu trabalho com os trabalhadores. Mas a universidade é uma universidade plural e, evidentemente, se você pegar as variedades de cana, grande parte das variedades de cana são desenvolvidas nessa universidade, depois que a universidade trouxe o Centro de Ciências Agrárias, que era o antigo Plano Açúcar, o Instituto do Açúcar do Álcool, que fazia pesquisas sobre a variedade de cana. Então a universidade contribui muito, tá? Em várias áreas, tanto na produção de novas variedades de cana, na engenharia química, na engenharia de produção, se produz muito para o agronegócio. O problema que a gente tem na universidade é que tem pouca gente se dedicando à questão do trabalho e dos trabalhadores, tem muito mais gente produzindo para o agronegócio. Essa é uma questão. Agora, evidentemente que não tem esse distanciamento. Fundamentalmente, na cana, não tem um distanciamento muito grande, é muito curto. Entre as inovações que a universidade pensa e a entrada disso na produção é muito rápida. Tá. E o seu trabalho... Pode fazer uma pergunta, Chiquinho. Como que você chegou no trabalho, no caso, na cana? Assim, foi de uma experiência pessoal sua, que você se aproximou, né? Ou foi por algum motivo acadêmico, quando você estava estudando, que você chegou no caso da cana, mais especificamente no interior de São Paulo? Eu comecei a estudar, e era uma questão que sempre me preocupou, eu comecei a estudar o rural a partir do urbano. Essa é uma... Como é que eu comecei a estudar o rural a partir do urbano? Quer dizer, ao ver o urbano, e dentro do urbano tem uma quantidade muito grande de trabalhadores que vinham da agricultura, eu comecei a ver, a me dedicar ao processo de expulsão. Quer dizer, o processo em que, de conversão dos trabalhadores da agricultura, trabalhadores da agricultura familiar, que se convertiam em quem? Trabalhadores urbanos. E migravam para as cidades e iam engrossar o chamado Exército Industrial de Reserva Urbano Industrial. E a partir daí eu comecei a me dedicar mais ao rural, a entender que mudanças estavam ocorrendo no rural e que envolvia, portanto, o processo de migração e a conversão desses trabalhadores. E aí caí na questão do Baia Fria, quer dizer, uma parte dos trabalhadores da agricultura familiar se convertem por um processo de expulsão da terra e se convertem em trabalhadores assalariados, quer dizer, nos quais a sua trabalhadores para os quais a sua reprodução não passa mais pelo cultivo da terra, mas passa pelo salário que eles recebem por trabalhar na terra. E a partir daí comecei a trabalhar a questão dos banhos frios, isso ainda na década de 70. E a partir da década de 70 você teve o crescimento do álcool, comprou álcool, tá? Crescimento da produção de cana direcionada para a produção do álcool a partir dessa época, e teve um crescimento muito grande desses trabalhadores assalariados na cana, e a partir daí eu comecei a me dedicar a esse assunto, cana. E vindo morar no estado de São Paulo e na região de Ribeirão Preto, em que a cana ocupa uma grande parte do território da região, eu passei a me dedicar a estudar mais focadamente esse processo com os trabalhadores da cana. Quer dizer, o processo, primeiro o processo de conversão desses trabalhadores em trabalhadores da agricultura familiar em baias frias, e depois as condições de vida e trabalho desses trabalhadores, e fazer um gancho entre isso e o processo de expansão do setor. Quer dizer, qual é a relação que tem entre os baias frias e a grande expansão do setor? Será que os boias frias são mesmo os atrasadinhos, os trabalhadores lá, eles não têm nenhuma importância para esse setor que é industrial, de ponta, ou agroindustrial de ponta, quer dizer, de ponta, por quê? Porque ele é um setor que eu costumo dizer esquizofrênico. Por quê? Ele sofre de uma esquizofrenia. Porque, de um lado, ele tem o que tem de mais avançado da ciência e da tecnologia, de produção de conhecimento, da ciência e tecnologia postos à disposição da agricultura. E, nesse sentido, a Universidade Federal contribui muito. As universidades do estado de São Paulo, como um todo, tanto a USP quanto a Unicamp, quanto a Unesp e a Universidade Federal de São Carlos, contribuem muito para esse setor. Mas de que lado? Quer dizer, fornecendo ao setor novos conhecimentos e novas tecnologias adaptadas à produção agroindustrial. Então eles utilizam o que tem de mais moderno, o que tem na ponta. Mas do outro lado, eles utilizam o que tem de mais atrasado. Quer dizer, trabalhadores manuais que vivem em condições miseráveis e recebem salários absolutamente baixos relativamente ao esforço despendido por esses trabalhadores. Então, você tem coisas assim malucas. Você vai para o campo, vê os trabalhadores trabalhando, aí você vê os funcionários da usina com palm top, tá? Em que todas as informações do campo são passadas pela usina a partir de um palm top via satélite que vai direto para os computadores da usina, e eles oferem a produtividade, oferem tudo, porque está tudo ligado por GPS. É ponta. Aí do outro lado você vê trabalhadores trabalhando com um podão absolutamente arcaico e sendo submetido a uma jornada de trabalho de 10 horas de trabalho por dia e tendo que cortar 20 toneladas de cana por dia no braço. Isso é uma coisa maluca, né? De um lado utiliza o que tem de mais moderno, do outro lado mais atrasado. Pagamento por produção e trabalhadores morando em alojamentos sem as mínimas condições de infraestrutura para esses trabalhadores, tanto em alojamentos cedidos pelas usinas, que são melhores, do que os alojamentos dos próprios trabalhadores nas periferias da cidade. Então, se você der uma andada para São Carlos, mas não São Carlos centro, mas São Carlos periferia, para os bairros periféricos, você vai ver as condições em que vivem esses trabalhadores em São Carlos, Araraquara, Ibaté, e todas as cidades dessa região, Sertãozinho. Então, agora você tem uma mistura aqui nessa região, que foi chamada durante algum tempo de Califórnia Brasileira. Nós não somos a Califórnia Brasileira? Como é que é isso? Nós somos mais Califórnia a Brasileira. A Brasileira. Que é o nome do vídeo, documentário feito pelo Beto Novaes e por mim, que a Inês conhece muito, Beto. E por mim, fizemos na década de 80, que mostra exatamente a contradição dessa região. De um lado, ela é a Califórnia, porque ela tem alta tecnologia, tem agroindústria super desenvolvida. De outro lado, ela tem trabalhadores vivendo em condições miseráveis. Então, uma Califórnia a brasileira, porque de um lado ela tem uma renda elevada do ponto de vista das regiões brasileiras. É a terceira região brasileira em renda. Mas, de outro lado, é uma renda muito concentrada. E tem trabalhadores vivendo em condições absolutamente miseráveis. Que é bem a cara do Brasil, né? Você tem os dois Brasis, tá claro, né? A Índia e a Bélgica. A Belíndia. Que... Recentemente eu acompanhei, não só, enfim, então, nós acompanhamos pelo jornal, que foi a história de um trabalhador que teve, inclusive, uma reportagem falando, acho que foi a Folha de São Paulo, se não me engano, falando sobre esse trabalhador. Foi um domingo essa reportagem, né? Sobre o trabalho excessivo desse trabalhador. Tal. Na terça-feira, o mesmo jornal anuncia a morte desse trabalhador de infarto, uma coisa assim. Você chegou a ver essa reportagem, mas quer dizer, e é engraçado que a gente vê que fala assim, ao mesmo tempo, enquanto as tal das políticas públicas e tudo mais, e que a gente, né, tanto defende, tanto discute e tal, você não vê grandes avanços, ou eu estou tão completamente errado? Tem avanço na área dos direitos trabalhistas? Como é que é esse enfrentamento? Porque antigamente nós sabíamos, até a Tarisa já até escreveu um livro dizendo que o livro dela é sobre a morte dos coronéis. Os coronéis acabaram, chegaram aí uma outra forma de organização, etc e tal, mas parece que o enfrentamento ainda continua o mesmo, né? Ou eu estou errado? Eu acho que você está correto. Você tem as duas coisas. Você tem, essa é meio a cara do Brasil, que o Darcy Ribeiro chamava máquina de moer carne. Foi máquina de moer carne, exatamente. Carne humana. E você ainda tem isso dentro, e o complexo Cravieiro é onde isso aparece mais claramente. De um lado, o moderno, o avançado. Nesse momento, inclusive, tá sendo realizado. Eu cheguei ontem desse seminário, um seminário internacional promovido pelo governo brasileiro, pelo Ministério das Relações Exteriores, para a promoção do álcool no mundo. Então, um seminário internacional que se esperava a presença de chefes de Estado e tal, que está se discutindo a venda do álcool para o exterior. Agora, do outro lado, se esconde e se joga, como a sujeira que você joga para baixo do tapete, morreu mais um trabalhador por excesso de trabalho ontem e na região de Presidente Prudente. Então, essa é uma questão. Os trabalhadores estão morrendo por excesso de trabalho. E estão morrendo por excesso de trabalho por quê? Daqui é a questão que eu venho trabalhando mais nos últimos tempos. Por que que morrem os cortadores de cana? Por que que morrem por excesso de trabalho? O que que é o excesso de trabalho? Quer dizer, são trabalhadores que são pagos por produção. E cortam cana a céu aberto. E tem que produzir durante 8 meses para comer 12. Porque o ser humano e os trabalhadores têm um problema. O problema é que a gente não é igual ao urso. Infelizmente, né? Se fosse igual ao urso, estava tudo bem. Os ursos, hibernavam uns 4 meses. Ursos, durante 8 meses, eles comem. Aí, quando acaba a comida por causa do inverno, eles entram a toque e dormem. Tá? Trabalhador não, tem que comer todo dia. Então, embora ele tenha emprego por 8 meses por ano, que é a safra da cana, ele tem que comer 12. Então, portanto, na safra da cana, ele tem que produzir grana para poder subsistir os outros 4 meses que ele não está cortando cana. Então, para subsistir os 8, mais os outros 4 meses. E o que ele ganha é absolutamente incerto. Quer dizer, incerto por quê? Porque ele recebe por produção. E é muito difícil explicar isso por produção, esse pagamento no rádio. Eu, em geral, consigo explicar na lousa. Então, vamos tentar. Eu estou puxando a lousa aqui, estou descendo a lousa. Vamos, e aí? Imagina o seguinte. Exercício de um trabalhador tem que cortar cana de uma área chamada eito. É muito interessante essa palavra eito, porque essa palavra eito é herdada da escravidão. Eito significa terra de trabalho de negro. E é utilizada hoje na cana ainda. Trabalhador corta a área de cana que está num eito. Um eito é composto de 5 ruas de cana. Cada rua dista uma da outra 1,5 metros. Então ele corta um retângulo, imagina um retângulo, que tem 1,5 metros de largura e 200, 400, 600 metros de comprimento. 800, tá? Então ele corta a área do retângulo. Bom, se ele trabalha um retângulo, ele deveria ser remunerado por metro quadrado, não é verdade? É uma área que tem cana. Então, isso já acontece. Você remunera, a construção civil é metro quadrado. É tudo metro quadrado. Mas na cana não é metro quadrado. É metro linear. Porque as 5 linhas de cana têm que ser cortadas e jogadas, depositadas na fileira central. Aí depois, ao final do dia do trabalho, entra um apontador da usina e vai medir através de um compasso. E aí é que eu chamo, que coisa maluca, né? De um lado você tem GPS e você tem palm top. E de outro lado você tem um cara que entra no, e vai medir com um compasso que tem 2 metros de raio a distância que ele percorreu. Então ele vai girando aquele compasso e cada giro que ele dá é 2 metros. E aí depois eu posso te mostrar como é que eles fazem esse giro. Isso. Eu vivi muito isso. Nesse giro tem um roubo fantástico. Ele pode dar 3 giros, só conta 1. Pode dar 2. Pode dar 5 e conta 3. E mais, o compasso pode não ser um compasso de 2 metros. Pode ter 2,20, 2,30. Ou como dizia uma professora, minha ponta seca pode estar molhada. Isso, a ponta seca pode estar molhada porque escorrega. Exatamente. Tá? Porque, teoricamente, você tem que fincar. Ele deveria fincar o compasso no chão, a ponta deveria ser de ferro, para ele poder girar e não girar em falso. Tá? Bom, aí ele mediu lá, deu tantos metros de cana. Bom, bastaria, se o trabalhador soubesse quanto vale o metro, qual é o valor em reais do metro, era só multiplicar quantos metros de cana ele cortou pelo valor do metro. mas o valor do metro não é conhecido. O valor do metro só vai ser conhecido depois que a cana for pesada e se sabe apenas antes de cortar o valor da tonelada, mas não sabe o valor do metro. O valor da tonelada tem que ser convertido em valor do metro. A conversão do valor da tonelada para o valor do metro é uma operação matemática complexa, que exige conhecimento de várias áreas do conhecimento. De estatística, por exemplo. É fundamental conhecer estatística, porque é feita uma amostragem do talhão. O talhão, o que, que é? Aquele grande retângulo, tá? Ou quadra, é aquele grande retângulo em que a cana é plantada. E esse retângulo, envolvendo esse retângulo, tem os carreadores, são as estradas onde andam as máquinas, os tratores. Então, dali vai um caminhão da usina que é enchido com canas de três pontos do talhão. Por que, que é três pontos do talhão? Porque é necessária a amostragem. Porque cana é um ser vivo, claro, e um é diferente do outro. Então tem locais em que a cana está ereta, mais grossa e, portanto, mais pesada. E tem locais que a cana está mais fina, torta, deitada, enrolada e falhada. Tá? Então, para que você tenha uma amostra verdadeira daquela cana, você tem que escolher cana de três pontos do talhão. Então, o trabalhador, teoricamente, tem que conhecer um pouco de estatística para conhecer a teoria da amostragem, quais são os três pontos que são representativos de toda a cana contida naquela área. Depois, esse caminhão vai para a usina e na usina é pesado. Quando é pesado, depois que ele é pesado, se converte. Portanto, se sabe quantos metros de cana foram necessários para encher o caminhão. E, portanto, você sabe quantos quilos de cana, depois que foi pesado o caminhão, quantos quilos de cana tem no metro. Como você tem o valor da tonelada da cana, você consegue converter valor da tonelada para valor do quilo e valor do metro. Operação matemática simples, basta o trabalhador saber a regra de três. Então, perceba que é um metro fácil, que qualquer trabalhador pode saber. Mas só que o trabalhador não acompanha nem os ele não acompanha nem os pontos que são escolhidos para fazer a amostragem, nem acompanha a pesagem na usina e nem acompanha a conversão de valor da tonelada, a continha matemática de valor da tonelada para o valor da metro, para o valor do metro, porque qualquer errinho faz um errão e o trabalhador perde muita grana. Então isso é feito pela usina, porque se ele fizer isso, ele não corta a cana, porque ele é pago por produção. Então, se ele for acompanhar o caminhão, escolher os três pontos, for até a usina, pesar, fazer a conta, conversão, ele perdeu meio dia de trabalho. O que, que vai acontecer? Ele não vai ganhar por esse meio dia de trabalho. Então, o que, que acontece? Na verdade, esse método de amostragem é uma enganação. Nenhuma usina faz método de amostragem. É o departamento técnico da usina que decide o valor do metro de cana. Mas o trabalhador só vai ser informado do valor do metro de cana no final do mês, quando ele recebe o lerite. Então tem lá, Chiquinho cortou cana no dia, hoje dia 19. Chiquinho cortou 200 metros de cana no dia 19, o valor do metro é X, ele portanto ganhou no dia 19 tantos reais. 200 metros de cana vezes o valor do metro. Ele só sabe no final. Então significa que é um pagamento por produção, mas é diferente do pagamento por produção por peça. O que, que é o pagamento de produção que ocorre em vários setores de atividade? É peça. Eu produzo copinho, eu sei a minha capacidade de produção de copinho por dia e sei quanto eu vou ganhar por cada copinho. E, portanto, eu sei quantos copinhos eu tenho condições físicas de produzir e sei quanto eu vou ganhar. Na cana não, é no escuro. Ele pode cortar muita cana e ganhar pouco, porque o valor do metro de cana é baixo. E pode cortar pouca cana e ganhar muito, porque o valor é alto. Então ele trabalha sempre sem saber. Então o que ele vai fazer? Dá o máximo para poder ter um salário compatível para as suas despesas, para as despesas da família, que em geral são trabalhadores migrantes, que é outro dado fundamental, são trabalhadores migrantes que vêm para cá na safra e voltam para suas regiões de origem na entre safra. Então ele tem que ganhar dinheiro aqui, remeter para sustentar a família lá e remeter o dinheiro para conseguir se manter os outros 4 meses. Então significa que é um trabalhador que trabalha sob pressão, e a pressão é dada por ele mesmo. Não precisa um chicotinho atrás dele, como tinha no tempo da escravidão, o cara com chicote, para fazer a produção aumentar. Ele mesmo está interessado em aumentar a produção por conta disso. E ele é migrante. Bom, e por que, que ele é migrante? Bom, por que, que esse setor utiliza trabalhadores que vêm de tão longe, do Maranhão e do Piauí, como a pesquisa que Beto e eu terminamos ano passado sobre migrantes, do qual saiu um vídeo que eu falei no programa passado, documentário, e saiu um livro com esse mesmo título, e tem artigo do monte de gente que mostra esse processo, que responde a seguinte pergunta, quer dizer, por que que esses trabalhadores vêm de tão longe para cortar a cana aqui? E por que que as modernas usinas saem daqui para buscar esses trabalhadores tão longe e não aproveitam os trabalhadores daqui mesmo? Porque esses trabalhadores que vêm de lá para cá são vítimas de um processo de expulsão lá. Perceba o seguinte, dá uma olhada, pensa no mapa do Brasil. Pensou no mapa do Brasil? Viu onde é que está o Maranhão, o Piauí? Lá em cima. O que está ocorrendo naquela região ao norte do Brasil nesse momento, principalmente a partir da década de 90? Uma expansão do agronegócio, da soja e do gado para aquela região. A soja derruba a mata, não emprega ninguém, emprega muito pouca gente e, portanto, concentra a terra e derruba as matas. Esses trabalhadores não conseguem praticar sua agricultura de subsistência nesses locais. São expulsos da terra. Expulso da terra, o que, que ele vai fazer? Ele tem que buscar um meio de subsistência. Qual o meio de subsistência que ele tem? Migração, porque na própria região não tem trabalho. Porque o trabalho na região é soja e gado. Soja não emprega ninguém, porque é altamente mecanizado. E gado não emprega quase ninguém, que é produção extensiva. Então você tem, ao mesmo tempo, essa pequena produção, se não tiver floresta perto, ela também não consegue se reproduzir, porque a floresta é fundamental para a pequena produção, porque é na floresta que ele tem a caça, ele tem o combustível, ele tem a lenha, ele tem as frutas, ele tem, garante a floresta, a mata, garante a sua subsistência. Na medida que o agronegócio promove a derrubada da mata no Cerrado e agora na região amazônica, o que que tem? Essa população que sobrevivia da agricultura de subsistência não tem mais. Então eles são expulsos. Se são expulsos, eles têm que ir para onde tem trabalho. Onde tem trabalho? Onde a cana está se expandindo. Onde a cana está se expandindo? São Paulo. Eles vêm para São Paulo. Só que eles vêm para São Paulo sem eira, sem beira, sem nada. Eles têm que trabalhar para mandar dinheiro para a família que ficou lá e para garantir a sua subsistência o ano inteiro, por causa daquele problema que são homens, não são ursos, que eu me referi antes, um problema biológico do homem. Então, eles chegam aqui com baixíssimo poder de barganha, e portanto são trabalhadores que vão dar tudo. Quer dizer, eu estudava esse processo desde a década de 80, que eu estudo os Baias Frias. Na década de 80, os trabalhadores cortavam em média 6 toneladas de cana por dia. Sabe quanto é que eles estão cortando hoje? Não faço ideia. 12. Caraca. 12 toneladas em média por dia. Os trabalhadores que não conseguem, que não cortam 10 toneladas, estão fora. Porque as usinas conseguem fazer um processo de seleção bem apurado. É contratar os trabalhadores que têm elevada produtividade. Então os trabalhadores têm que chegar lá e mostrar que têm elevada produtividade, senão perde o emprego. E perdendo o emprego, perdeu a condição de subsistência dele e da família toda que ficou lá. Então, portanto, ele vem para cá para só pensa naquilo, trabalho. Bom, e nesse processo de trabalho, que é um processo estafante, né? Trabalhar na cana, no interior de São Paulo, com essa baixíssima, principalmente no período da safra, que você tem elevadas temperaturas, baixíssima umidade relativa do ar, e eles fazem esforços repetitivos, tem um número de elevado de movimentos o tempo todo. Quer dizer, um cortador de cana, eu assemelho a um corredor fundista. O que é um corredor fundista? Corredor fundista é diferente do velocista. O velocista precisa de explosão, tá? E o fundista precisa de resistência física. E ele faz um trabalho de resistência física cadenciado ao longo de um dia inteiro. Aqui começa às 7 da manhã, ele já está cortando cana e vai terminar 4, 5 horas da tarde, algumas vezes quando anoitece. Então ele perde de água 8 litros de água por dia, junto com água, sais minerais. E água e sais minerais, ele perde condições eletrolíticas. Então tem trabalhador morrendo por excesso de trabalho. Socorro. Rádio curso, está aparecendo, não tem o telecurso, isso aqui é um rádio curso, né, maravilhoso, né? É tão importante você ter alguém que faz com paixão, né, essa coisa. Mas hoje é o seguinte, a Marinês deve estar me olhando e falar, meu Deus do céu, qual é o contexto aqui que esse Elvio maluco me... Mas é o seguinte, a gente vai fazer um intervalo, é isso, Gabi? Tem um intervalo, né, de um segundo, né? E esse, o Chiquinho já é do Paracatuzu, é. Nós vamos sair pro vestiário, tomar uma água e tal. E o Chiquinho já é o nosso, já faz parte do Paracatuzu. Aliás, ele tem tudo de Paracatuzu, né? Foi quem abriu as portas do Paracatuzu aqui também, né? E a gente vai continuar tratando esse assunto. Ué, a primeira entrevista foi você que fez, não foi? Isso é coisa do Elvio, entendeu, Marinês? Você não leva a sério, não, porque ele é desse jeito. É. Bom, enfim, e aí a gente vai fazer então o intervalo e a gente volta depois do intervalo com os 18 anos da Oficina Cultural de São Carlos, que está acontecendo hoje, é isso? Sim, sim. Vai ter uma festa maravilhosa. Quem não for da cidade, a população, quem da população não aparecer na festa, será anotado, né? Tem que levar presente. Vai estar lá perdendo. Tem que ser chamado. Então vamos lá, um intervalo de alguns segundos, né? E a gente já volta falando um pouco sobre a Oficina Cultural. Inclusive, sabe essa história do... Vocês fizeram um trabalho lá na oficina, é isso? Mapamundi, especial Dia da Consciência Negra. Domingo, dia 23 de novembro, o programa Mapamundi traz 2 horas de música negra, suas influências e estilos, um passeio ao redor do planeta. E na sequência, uma homenagem à cantora Mama África, também conhecida como Miriam Makeba. Serão 4 horas de música negra na Rádio Fiscar e você não pode perder. Domingo, dia 23 de novembro, a partir das 2 horas da tarde. Mapamundi Especial Consciência Negra. Vem aí o segundo Sanca Hip Hop, seguindo a caravana, 23 de novembro no Complexo Esportivo do Santa Felícia. As atividades começam às 9 da manhã com as inscrições para a Batalha de Break e Grafite. Meio-dia, Batalha de Break. 3 da tarde, apresentação dos grupos de São Carlos. Grupo Ébanos, Resgate Social, Poetas Anônimos, Ato Criminoso, Ideologia Cristã, 016, Verso Consciente, Pura Realidade, Conduta Real e Raciocínio. E encerrando a noite, show com DBS e a Quadrilha lançando seu segundo CD, DBS 2007, O Clã da Vila Prossegue. Realização, Prefeitura Municipal de São Carlos, Coletivo Hip Hop São Carlos. Apoio, Secretaria Municipal Especial da Infância e Juventude, Rádio Fiscar, Conselho da Comunidade Negra e do Coletivo de Juventude Negra São Carlos. Não percam, dia 23 de novembro no Complexo Esportivo do Santa Felícia, segundo o Sanca Hip Hop. Estamos de volta com o Paracatuzu, né? Hoje nós estamos falando de cultura em toda a dimensão, né? Desde a agricultura quanto da arte e cultura, né? Lembrando que você pode ouvir o programa sempre também pelo site www.radio.fiscar.br, se comunicar ao vivo com a gente aqui pelo MSN, radiofiscar@hotmail.com, e acompanhar também nosso blog, né? Sempre atualizado, paracatuzu.com.br. Como diria Nelson Gonçalves, ele voltou. Esses detalhes, é só o Ricardo, né? Bom, mas enfim, então nós estamos voltando aqui e já vocês, durante o intervalo, conversando sobre uma exposição. que são os 18 anos? O que é a Oficina Cultural de São Carlos? Quem é de São Carlos e nunca soube o que é a Oficina Cultural de São Carlos, Marinês Cornicelli Bota, acertei? Acertou, sim, senhor. Ai, são 18 anos, né? A maturidade dela já, eu acho que nesses anos a gente passou por aí sem pensar em deixar um rastro, mas ele foi deixado. Muitas pessoas hoje trabalham na área das artes e teve alguma sementinha plantada ali na oficina. Eu conheci o Elvio lá na oficina. Ai, tá vendo? Eu chorava. Eu tenho recebido muitos e-mails agora que a gente passou comunicando que hoje à noite estaríamos comemorando a data. E, inclusive, um rapaz que está dando aula no teatro lá Macunaína, em São Paulo. Sim. Ele falou, eu quando menino fiz aí, hoje sou um profissional das artes cênicas. Então é gostoso a gente ouvir isso, né? E, aliás, faz 18 anos que a Marinês é minha chefe, né? Porque nesses 18 anos, acho que só nesse tempo de Funarte, só que eu não dei oficina, né? O tempo todo, sempre trabalhei com a oficina, desde a fundação, 91. Foi a Miriam, né, o primeiro tempo. A Miriam Chiu, e depois a Nilma. Anima foram só saia, quatro anima anos. Saia, dois anos saia. Da Miriam, depois. São 14 que eu estou lá. 14 anos. Aliás, ela só continua aqui também. Agora vai ser uma rasgação de seda, mas ela só continua viva porque você está lá também, né? Porque senão já tinha sido entregue isso já faz muito tempo. Aliás, tentou-se, né? Passou-se por um momento difícil. Tentou-se entregar a oficina. Que a Oficina Cultural é uma conquista da cidade. Exatamente. É uma luta. Na verdade, a história da oficina, eu estou parecendo um Forrest Gump. Não, mas acontece que. Eu estava na Delegacia Regional da Cultura, né? Sabe que junto com a Miriam, inclusive, que ela era a nossa delegada e eu era chefe de sessão lá em Araraquara, né? E quando começou a disputa, né? Vem pra cá ou vai pra Araraquara Oficina, foi uma luta de São Carlos que conseguiu trazer. Em 91 foi a inauguração. 90. Foi a inauguração da oficina em 90 e tá aqui, enfim, fazendo um trabalho de 18 anos hoje. Passamos por um período há 10 anos atrás, quando a gente ficou na rua, né? Que fomos despejados daquele espaço. Lá em cima da vila, né? Na Vila Arca, estou em Araraquara. Ficamos quase um ano sem espaço, aí com mudanças e os móveis empacotados. Aí depois começamos no espaço que nós estamos hoje. Eu acho que a gente está bem. Você acompanha bastante tempo a conquista que a gente tem ali no espaço. Eu acho que nós estamos bem para uma oficina cultural, bem à vontade. As pessoas se sentem muito bem ali. O importante é que ela está em São Carlos, né? E continua desenvolvendo suas atividades. Na região nossa hoje são 15 cidades. Araraquara, 2 anos atrás, conseguiu a sua oficina cultural e ela, então, tem a região mais ao norte do estado. E nós estamos aí trabalhando. Então eu aproveito aqui a oportunidade para convidar a todos que estão nos ouvindo a partir das 7h30. Produtos finais das nossas oficinas, que elas começaram em agosto agora, o segundo semestre. Então nós estamos com uma roda de choro, que por sinal é um menino aqui da Universidade Federal, André Correia, que fez o trabalho de mestrado dele em cima de uma pesquisa sobre o chorinho. E ele conseguiu recuperar partituras do começo do século, que inclusive eu sou musicista, não conhecia, são muito bonitos. E ele teve muita sorte, levou muitos bons músicos. Então ele vai apresentar 6 chorinhos dessa pesquisa. Está muito bonito, com clarinete, cavaquinho, pandeiro, está muito bonito. Aí depois nós teremos uma apresentação de um número de malabares, que é um grupo que vem vindo de Brotas, de uma oficina que realizou lá em Brotas. Essa oficina também, ela faz parte de uma menina que é santa daqui da casa, eu falo prata da casa, porque ela é aluna, foi aluna nossa, foi fazer artes cênicas na UEL, formou-se e hoje ela tem uma trupe. As duas meninas que você conheceu ontem filha do Dr. Gaudi, daqui de São Carlos. Então, ela foi para Brotas, aproveitando porque elas moram lá em Londrina, então elas vêm para cá desde o dia 1º de novembro, elas estão aqui para realizar essas oficinas. Como ela deu em Brotas, então ela está trazendo os alunos para cá. Nós teremos a participação da cidade de Tirapina com o grupo de dança do ventre. Eles virão com ônibus, estão aí chegando já. E depois nós teremos a participação do grupo de acrobacia, que foi a oficina desenvolvida aqui em São Carlos. Tudo hoje. Começa às 7 da noite. 7h30. A gente vai sair daqui e vai direto para lá. Eu vou direto para lá. Tá. Aí nós teremos a apresentação de dança jazz com a Graziella Maricone, que é uma dança mais contemporânea. Depois nós teremos a apresentação de um vídeo ficção que foi feito pelo Pietro Piccolomini, também fruto aqui da Universidade Federal. Ele fez com adolescentes, frequentadores lá. Eu vi algumas coisas improvisadas. Então é muito gostoso a gente ver a criatividade dos jovens e ver, não vi pronto com o produto final total que vai ser apresentado hoje num data show lá. Mas está muito bonitinho por ser adolescente, tudo feito ali, dá uns 15 minutos de apresentação. Então, as apresentações são um número, dois números e cerca de 10, 15 minutos cada grupo. Depois nós teremos a apresentação da... Pessoal de rua, né? A dança de rua, que é aquele que estava ensaiando. Que eu vi ensaiando hoje. Isso. E o grupo da Wendy, que está fazendo teatro, está fazendo umas performances ali com umas poesias. Então, eles, o que a gente chama de poesia ao pé do ouvido, vai estar dando uma interferência no meio do público. Os meninos fazendo as brincadeiras de palhaço, recebendo as pessoas. Então, vai ser uma noite muito gostosa. Conversando com a Luba, que rege o Multicanto, ela falou que, acabando o ensaio, que acaba às 7h30, ela estará se locomovendo para a oficina, e como eu conheço o coral, gosto muito, com certeza o coral chegará e vai cantar participando. Então vai ser uma noite muito agradável, todos estão convidados, apareçam, as portas estão abertas, estamos lá para comemorar. Aliás, um convite, é uma intimação. Agora é uma coisa, Maria. Onde é que fica a oficina? A oficina, é isso, a oficina cultural fica na São Paulo, esquina com a Marginal. É mais fácil assim, é 245, né? São Paulo. 745. É em frente ao Fórum Novo. Exatamente, é mais fácil São Paulo, esquina com a Marginal. Subindo do mercado, quem subir pela Marginal, dois, três quarteirões ali, né? Isso, passando a piscina municipal. Bom, o que eu posso dizer desse tempo que eu te conheço aí, dos 18 anos, que você não teve ali os 18 anos, mas você está fortalecida, porque o que 14, teve... Diz... Né? Nós nos conhecíamos porque eu era da Casa da Cultura, na época. Esse período anterior. Aí ele saía, ele dava oficina na Casa da Cultura. Também, ou seja. Também. Então, nesses 18 anos, o que você enfrentou de perturbação, e meu pai dizia que aquilo que não derruba, fortalece. Então, você está bastante fortalecido e parabéns pelo trabalho, né? E aí, para tentar imaginar qual é o link, né, dessa conversa sua com o Chiquinho, no meio do intervalo, aqui durante o intervalo, vocês começaram a dizer o link de um trabalho que vocês fizeram, de uma exposição, é isso? Isso. O que, que foi que aconteceu entre você e o Marinês nesse trabalho? Como que foi essa junção? Fui eu, Beto, que é um parceiro meu, que é muito interessante. O Beto é são carlense, mas mora no Rio de Janeiro. Beto Novaes. E o Beto é um são carlense que mora no Rio de Janeiro, e eu sou um carioca que mora em São Carlos. E nós trabalhamos na mesma área, trabalho rural. E dentre as coisas que a gente faz, uma delas são os vídeos, quer dizer, passar o resultado das pesquisas que a gente faz para uma outra mídia, que é os vídeos documentários. E além disso, o Beto organizou também, a partir de fotógrafos amigos e tal, organizou uma exposição de fotos de trabalho infantil no campo. E aí a gente trouxe a exposição, era uma exposição itinerante, que a proposta era trazer a exposição de fotos e vídeos sobre trabalho infantil no campo, e a gente convidava as escolas, tá? Todas as escolas do ensino médio, convidava as escolas para assistirem, para que as crianças assistissem a exposição. E foi lá na oficina cultural. As crianças assistiam a exposição, tinha monitores que recebiam as crianças, recebiam as escolas, faziam a exposição com elas, mostravam os vídeos e fazia sempre alguma coisa com as crianças, redação, desenhos. Então foi um trabalho muito interessante. A gente fez essa oficina cultural. Nesse momento, o Beto acaba de organizar uma outra exposição, que é Trabalho na Cana, que também tem trabalho e também tem o nosso vídeo, o vídeo documentário, que são os migrantes. E é um trabalho que mostra as condições de trabalho, que ele está fazendo também. Eu vi essa exposição no Rio de Janeiro, lá no Fórum de Ciência e Cultura, agora no final de outubro. Foi fantástico. E também foi uma mostra da UFRJ na Semana Aberta da Universidade. Então a proposta é exatamente essa: traz crianças de várias escolas, as crianças chegam, são recebidas por monitores, vem a exposição, vem os vídeos, depois a exposição, depois eles discutem o que eles viram, e aí acaba saindo poesia, acaba saindo desenho. É uma coisa muito legal. E aí a gente está pensando, para o próximo ano, eu trazer a exposição para cá, para São Carlos, e fazer uma parceria entre a Universidade Federal de São Carlos, a oficina cultural, como a gente fez da outra vez, uma parceria entre a universidade e a oficina, articulando com as escolas do ensino com as escolas do ensino médio e do ensino. Eu confundo sempre, ensino médio e ensino. Primário. Fundamental, né? Fundamental. Fundamental. Fundamental. Porque eu acho que para a gente mudar esse país, tem que ter educação. E tem que as crianças conhecerem esse país. É, como é que conhece esse país? Conhecendo o trabalho, conhecendo os trabalhadores. Então, isso, quer dizer, eu acho que essa exposição, os vídeos, essa articulação é uma coisa muito importante para a gente mudar a cara desse país. Marinês, uma dificuldade que você teve em relação à oficina, eu também trabalhei com gestão pública, é a questão do orçamento, né? De você ter uma certa autonomia. E você, particularmente, sempre teve uma coisa de buscar parceria na cidade, buscar na região. Como é que foi? E só sobreviveu, inclusive, em função disso, né? Como é que foi isso? Quem conseguiu? Como é que você conseguia fazer esse trabalho? Eu acho que a oficina é respeitada por aquilo que ela mostra de trabalho, por aquilo que ela produz. E os São Carlenses, graças a Deus, a gente tem pessoas que acreditam no trabalho da gente e nos deram apoio. Então, são parceiros importantes que a gente deve salientar. A Faber-Castell nos auxilia muito com material de artes plásticas que a gente precisa. São parceiros muito bons. A gente precisa de alguma coisa, material mesmo para repor alguma coisa, porque o poder público é burocrático. Demora, você quebrou a porta está quebrada, precisa da porta para fechar, mas você precisa fazer três orçamentos, mandar para São Paulo. Não tem a linha. Mesmo que tenha verba, precisa ser aprovado, é burocrático. Então, e muitas vezes aquele parceiro está vendo, ele te auxilia. Eu estou falando isso porque a primeira oficina que eu trabalhei na oficina cultural foi na Oswald de Andrade, lá em São Paulo, antiga oficina Três Rios na época, né? É a oficina mãe oficina, que a gente chama, porque foi a primeira. Então. E quando a Cássia assumiu, acho que em 2003, Cássia Navas, ela me chamou para fazer um curso voltado para algumas companhias de dança, né? Eu dei um curso lá para várias. Fazia muito tempo que eu não ia, fazia uns 20 anos. Quando eu cheguei na tal da oficina mãe, eu fiquei chocado, né? Porque, assim, eu nunca vi um desprezo tão grande, o total abandono que estava aquela oficina. E aí, quando chegava aqui, via que parecia que com você não estava acontecendo nada, né? Aqui estava tudo normal, a oficina estava... Quer dizer... Pois é. Eu recebi essa semana, Apolo Faria, uma oficina, aquele moreno que veio da oficina dos orixás. E ele falou, nossa, eu tenho andado tanto em São Paulo nas oficinas, mas aqui o clima é tão gostoso. Eu falei, olha, nós gostamos do que fazemos, a gente é um pessoal do interior, portas abertas e estamos à vontade. Procuramos fazer aquilo que a gente consegue, mas são os parceiros que nos fazem assim. E a nossa equipe da oficina é muito legal, né? Você aliás, para falar todo mundo, gente, né? Você dá nome aqui, vamos lá. Ah, Moisés, Márcio, Maria Antônia, Delza, essa é a equipe da oficina. Agora mesmo, nós estávamos pintando a entrada da oficina porque estava feio, então você viu... Aliás, ontem eles estavam lavando, a hora que eu cheguei na oficina, eles estavam lavando com mangueira, a diretora da oficina estava com vassoura lavando, esfregando. É isso que faz a gente gostar daquilo que faz, então... Eu acho legal até salientar essa questão da oficina como um espaço para as apresentações também, além do trabalho de formação, né? Você é um equipamento cultural assim, muito aberto mesmo, né? Para proposição de ideias, sempre foi assim. Desde que eu estou em São Carlos, acho que foi o primeiro lugar que eu tive de referência, assim, né? Eu tô aqui há 8 anos, mais ou menos, e fui lá eu realizei meu primeiro vídeo, né? Eu tinha acabado de entrar na imagem som aqui na UFSCar. E meu primeiro vídeo eu fiz lá, não foi no curso aqui. O primeiro vídeo eu finalizei lá, na oficina lá. Como chamava esse vídeo? Junto com... Foi no trabalho de uma oficina maravilhosa, inclusive. Não, foi muito legal. Mas acho que o legal é isso mesmo, de como a oficina acaba proporcionando encontros mesmo, né? Proporcionando passos muito legais. E acho que a gente até aqui na rádio a gente tenta sempre divulgar bastante, assim, né? Quando tem a época de inscrições e tal. Porque realmente. É uma que a gente sempre viu um potencial muito grande e que muitas vezes as pessoas de São Carlos reclamam muito, né, de não ter, o que é simplesmente mentira, né? Aí eu fico meio revoltado com alguns momentos que eu vejo muita gente reclamando mesmo, assim, de cidade pequena e tal, de falta de oportunidade, quando a gente tem aqui um espaço de formação como oficina, de espaços abertos para propor projetos, para se apresentar, de espaços de fruição e de criação. E tem vários outros, né? Não é. Eu estou gostando do programa de hoje, que ele está panfletário esse programa, né? Vem a questão da pauta do trabalho, é panfleto, vem depois. Mas é. Gente, quanto tempo nós temos aí? Só para regular. Denúncia. Sete minutinhos para uma coisa que eu queria até falar, acho que lembrar para os ouvintes, tem algum. Está em algum acervo para assistir isso. Os filmes e tal, onde você pode ter acesso aos filmes, porque eu acho que isso é um lance legal divulgar. Isso, ele está disponível. Porque a pirataria é livre. Isso. Tá? Então, desde a primeira, do lançamento dele aqui no Cine Clube do UFSCar. Cine UFSCar. E foi lançado aqui, foi super legal. E ele está lá à disposição. Quem quiser cópia, pode ir lá pedir uma cópia que aqui basta levar. Só trazer o DVD. Só levar o DVD que a gente fornece. Quem quiser comprar uma cópia também, comprar www.editora.frj.br. A gente infelizmente não consegue comercializar o vídeo através da editora da UFSCar. Então é através da editora da Universidade Federal. Tá. E aí ele está circulando dessa forma, circulando nas ONGs, trabalhadores, quem quiser, para exibir para os amigos, para os vizinhos, para os trabalhadores, é super legal. Assim como a banda Calypso liberado. Porque eu acho que é isso mesmo, né? As pessoas têm que ter acesso. Agora, tem uma pauta que é fundamental, que assim, por mais que a universidade seja, né, do público em geral, a questão de que essa integração que você está falando em relação à oficina, por exemplo, é necessária, urgente, não só na área, né, das artes, de cultura, mas de uma certa maneira com todas as áreas, né? Então, acho que esse trabalho que vocês estão fazendo, essa integração que vocês já estão propondo para 2009, isso é fundamental, né? Isso é, mesmo porque é no centro da cidade, até mais acessível, né? E aí, para terminar, nós temos agora um tempinho de fechamento, né? O que que a Marinês Cornicelli, por que que eu fico brincando isso? Porque o que eu tive que decorar esse nome para preencher naqueles laudos, né? Que ela me obrigava a fazer. Mas o que que a Marinês, enfim, o que que você tem a dizer? O que que você espera mais para essa oficina cultural nos próximos 20 anos? Ah, eu espero que a gente continue aí desenvolvendo atividades culturais na nossa região. Estive em São Paulo numa reunião agora, a questão de um mês atrás, e eles estão com uma série de novidades que serão apresentadas para 2009, com cursos mais longos, de longa duração, permanecendo os workshops aqueles nessas áreas. E aqueles que estão nos ouvindo, se são alunos da UFSCar, que eu sei que é muito bem ouvida a rádio, nós estamos recebendo projetos para serem apresentados para 2009. Então, é agora a hora de você oferecer. O nosso site é oficinasculturais.sp.gov.br. E se quiser falar direto com a gente, é Sérgio Buarque de Holanda. Clica aí, liga para a gente, 72-3372-8882. A formatação de como colocar suas ideias no papel dos projetos também está no site, orientando a documentação. Entre em contato com a gente, que em todas as áreas, desde o pessoal aí que está nas humanas, ciências sociais, exatas, tem sempre alguma coisa para oferecer para os outros poderem aprender. E chamando a atenção que os cursos na oficina são todos gratuitos. Tudo o que acontece na oficina é portas abertas, é proibido cobrar. Ótimo, muito bem. Muito legal. Significa que a possibilidade de integração tem. Tem. A gente tem que ir atrás e buscar fazer isso. Como disse o João ontem no espetáculo, né? É tirar a bunda da cadeira e ir, né? E seguir em frente, né? Que aliás foi muito bonito ontem a apresentação. Senhor Francisco Alves. Senhor Francisco Alves, suas despedidas, porque na verdade é uma despedida temporária, porque essa temática, inclusive, eu gostaria até, já que a gente fez a provocação, o vereador me procurou aqui da cidade dizendo que ele quer vir. Ótimo! Então, que vem esse vereador, nós vamos fazer essa pauta aí da cultura dentro do legislativo, né? Que eu estou tentando fazer. Então, vamos ver se agora a gente consegue firmar isso. E eu queria retomar esse debate, que é uma polêmica que, na verdade, que é secular, né? Essa questão dos trabalhadores da cana, né? Mesmo porque tem uma ligação até direta com essa pauta, né? E eu queria fazer, inclusive, chamando aí os sindicalistas. Tem que pensar uma coisa que está acontecendo. Eu fui informado hoje. O juiz Federal de São Carlos havia conseguido barrar a queima de cana na comarca, em toda a região de São Carlos. E hoje, foi ontem, uma decisão do STF proibindo o juiz que barrou a queimada. Então a queimada voltou a estar liberada nessa região. Isso significa, na medida que está crescendo a cana na região, vai crescer a queimada e, portanto, a gente vai ter todos os problemas deletérios provocados pela queimada, que significa aumento das pneumopatias, significa... Essa fungação que vocês estão ouvindo no microfone, por exemplo, minha, é exatamente isso. É isso, né? Você aumenta o período das queimadas, aumenta os problemas respiratórios da população como um todo. E a gente tinha conseguido brecar isso através de uma iniciativa do juiz federal de São Carlos e agora o STF derrubou isso na semana passada. Há 2 dias atrás, eu não me lembro, eu recebi a notícia hoje, via internet, de que está liberado de novo a cana na região de São Carlos. Queima. A queima da cana. Socorro, socorro, socorro. E ainda nós nem falamos dos gatos, né, que estão por aí, né? Já ah, falamos. Sim, gatos, nem entramos nessa problema. Mas enfim, gatos. Nós vamos fazer um programa específico. Né? Não tem gatinhas. Exatamente, não tem gatinhas, são gatões. Gente, bom, já, acho que já deu tempo, né? A gente vai começar a despedida, né? E lembrando sempre o Ricardo, né? Que a pauta é: quem não ouviu o programa hoje pode ouvir no www.paracatuzum.com.br, que aliás Pedro Moraes e Daniel D2 estão fazendo um jogo aí que parece que acabou o programa, você já vai poder acessar diretamente o programa, é uma coisa moderna. É legal estar do lado de gente moderna, né? Tudo em software livre, né? Tem que lembrar isso. Exatamente, tudo em software livre. É isso aí, quero também agradecer mais uma vez aí a presença dos nossos convidados de hoje. Lembrando, quarta-feira que vem tem mais Paracatu Zoom, a partir das 6 horas da tarde, até às 7, Arte, Cultura e Pensamento aqui na Rádio Fiscar. E daqui a pouco todo mundo na Oficina Cultural de São Carlos, lá na São Paulo, esquina com a Marginal, né? Que a gente já tá indo direto para lá. Quem quiser autógrafo do Ricardo, inclusive com o nariz novo, tá? Pode ir para lá que ele vai dar autógrafo. É isso aí, o programa Paracatu Zoom na Rádio Fiscar, escute diferente, continue aí, fiquem com a voz do Brasil. Daqui a pouco tem mais programação aqui direto para você. Rádio Fiscar, escute diferente. Paracatuzum, paracatuzum, paracatuzum, paracatuzum, paracatuzum.